sorriso, o doce daqueles beijos que eram meus, que você me prometeu. Yeah, yeah, yeah. Larará, larará. Quem é que vai me amar naquela? Aqueles beijos que eram meus, que você me prometeu. Quanto sinto em dizer-te que me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada. Não sei mais o que fazer. E te sentes, por minha culpa, desprezada. Sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. Minha vida, outra vida, um amor de verdade. Oh, saudade, amor demais, a Marisa Rocha. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora, nem é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante nosso amor se acabou. E compreendes o que é mais importante: é o verdadeiro amor. Você deve compreender-me. Para que pedir carinho vida com amor de verdade. Um amor de verdade. Onde anda o meu amor? Diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Está sozinho agora, chora. A saudade, a solidão me aperta o coração. As horas quase não passam. Tô vivendo por viver longe de você. As lembranças me maltratam. Hey! bichão. Coladinho, coladinho, bora! A saudade, a solidão me aperta o coração. As horas quase não passam. Tô vivendo por viver longe de você. As lembranças me maltratam. Volta, meu amor. Vem completar nossa cama. Volta, meu amor. Meu coração por te chamar. Construção do piso ao teto. Oferecemos os menores preços da cidade. Pesquise, compare e comprove. A Madeireira Nobre é o lugar certo. Faça seu pedido que entregamos em toda a região. Ferros, caixas d'água, material hidráulico e elétrico, vários modelos de portas e janelas já montadas, prontas para a sua obra. Faça-nos uma visita. Enviamos a sua mercadoria e o pagamento pode ser feito no ato da entrega. Trabalhamos com todos os cartões e cobrimos qualquer oferta. Chama no WhatsApp 89 99420-0555 ou pelo Zap 87 99151-6956. Madeireira Nobre, organização Bila e Sueli, prontos para lhe servir. Pensou em construir, reformar ou decorar? A Cindy Construções tem tudo o que você precisa, do alicerce ao acabamento de sua obra. Aqui você encontra pisos, porcelanatos e revestimentos em geral, tubos e conexões, material elétrico, material hidráulico, material para poços artesianos, gabinetes, caixas d'água, tintas, madeiras, telhas, cimentos, vergalhões, blocos, areia, brita e muito mais. Além de uma grande variedade de produtos de decoração e utensílios domésticos. Para facilitar a sua compra, aceitamos cartão de crédito e débito. E nas compras à vista, você ganha aquele desconto especial. E ainda contamos com a entrega mais rápida da cidade. Estamos localizados na rua Pastor Sebastião Ferreira da Silva, número 788, Padre Marcos, Piauí, e na Avenida Principal do Povoado Riacho do Padre. Compre também através de nosso WhatsApp 89 98107 3225-9115. Na Cindy Construções, sua reforma, construção ou decoração viram realidade. Inclusive, com o menor preço e atendimento personalizado. Oh, meu amigo, escute o que eu vou te falar. Quer comprar com qualidade? Construa bem, Cindy Construções. Facilidade na hora da compra e preço baixo é no Armazém do Povo. Temos o melhor em móveis e eletrodomésticos para você. No Armazém do Povo, você é sempre bem atendido e compra com muita facilidade no nosso crediário próprio. E tem mais! Nossos planos de pagamento se encaixam no seu orçamento. E ainda, comprando no Armazém do Povo, você recebe seu produto montado em casa gratuitamente. E temos a entrega mais rápida da cidade. Venha para o Armazém do Povo e compre móveis e eletrodomésticos das melhores marcas por preço baixo e fazendo muita economia. Armazém do Povo, aqui você tá em casa. Se eu tô alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Atenção! Cuidado com aqueles que vão de casa em casa. Eles vendem caro e depois desaparecem. Fica só o problema nos seus óculos e a conta para você pagar e sem ter a quem você reclamar. A Bela Ótica é de Picos e atende na farmácia Zezito Moura, em Padre Marcos. Marque sua consulta com Socorro e garanta seu exame de vista grátis. E o óculos você poderá dividir em vários os pagamentos sem juros e você ainda ganha uma bolsa da Bela Ótica de presente. Bela Ótica, em frente à Igreja Matriz e em frente ao Mercado Público no bairro Junco, em Picos. Bela Ótica, comparando Caiu Caroba é um suplemento que age como decorativo, auxiliando no combate da sífilis. Caiu Caroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Caiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiu Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiu Caroba ajuda a diminuir o risco de sofrer no AVC. Taiu Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Ressonância magnética, o exame que veio para resolver o seu problema de saúde. E falou em ressonância magnética, falou em Imediata Saúde. A melhor equipe de médicos e um aparelho de última geração para o seu diagnóstico mais certeiro e preciso. Servindo a toda a região do Araripe. Clínica moderna, atendimento personalizado e equipe sem igual. Falou em ressonância magnética, falou em Imediata Saúde. Marque seu exame. Estamos localizados na Rua Pedro José Rodrigues, número 17, Centro, Araripina, Pernambuco. Telefone para contato 87 99179-9846. Marque seu exame. Sua visão merece sempre o melhor, venha conhecer. Ótica Luz tem pra te oferecer. Óculos de sol, óculos de grau. Na Ótica Luz, você encontra o que há de melhor no ramo óptico. Confeccionamos seu óculos com muito mais qualidade, garantia e rapidez. Trocas de armações, ajustes, consertos e entrega de óculos. A mais rápida do mercado, pois dispomos de montagem própria. Venha e descubra por que a maioria da população prefere a Ótica Luz. Marque sua consulta pelo WhatsApp 994040401. Óptica Luz, a luz dos seus olhos. Na Ótica Luz, o seu lugar é na Ótica Luz. Na Ótica Luz, não perca tempo, vem agora. Onde anda o meu amor? Diga, por favor. Por toda essa vida e outras que virão, te dou a minha vida e o meu coração. E pra todo sempre, sempre assim será, porque é meu destino sempre te adorar. de amor. Você é minha estrada, meu caminho aonde eu for. Pra você digo sim, não consigo dizer não. Agora me declaro pra você minha paixão. Porque você já mora aqui dentro de mim. O sonho da minha vida era ter você assim, tão perto dos meus olhos, dentro do meu coração. Conhecendo você, eu disse adeus pra solidão. Por toda essa vida e outras que virão, te dou a minha vida e o meu coração. E pra todo sempre, sempre assim será, porque é meu destino sempre te adorar. Favo de mel, eu nasci pra te amar. Calor que me aquece, fruta que mata minha fome. Meu sonho tem sua cara, meu desejo tem seu nome. Meu conto de fadas, minha história de amor. Você é minha estrada, meu caminho aonde eu for. Pra você digo sim, não consigo dizer não. Agora me declaro pra você minha paixão. Por toda essa vida e outras que virão, te dou a minha vida e o meu coração. E pra todo sempre, sempre assim será, porque é meu destino sempre te adorar. Por toda essa vida e outras que virão, te dou a minha vida e o meu coração. E pra todo sempre, sempre assim será, porque é meu destino sempre te adorar. Dói lembrar tanto amor que eu te dei. Teu amor que um dia foi meu, hoje eu não sei. Quando o dia amanhece, eu sinto que você ainda está nessa cama. E em minha emoção se derrama, choro por ti. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. Mais de mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão. E onde quer que você vá, me escutará seu coração. Mais de mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que me escutará seu coração. Oh, oh.

Vem

arrependimento e evitar trazer pra casa certos aborrecimentos. Não adoça muito chá, nem salgar os alimentos e ter dom de adivinhar todos os meus pensamentos. Meu bem, você é quem sabe se gosta mesmo de mim. Eu sou manhoso e mandão, se me quiser assim. Meu bem, você é quem sabe se gosta mesmo de mim. Eu sou manhoso e mandão, se me quiser assim. Conquista mesmo pra ser do meu coração. Se acostume com meu jeito autoritário e mandão. Se vê que me chateou, peça desculpa e perdão. Vivendo em função de mim, sem tomar minha visão. Em hipótese nenhuma, se as trevas me dizer não, nem pense em sentir ciúmes, nem fale em separação. Meu bem, você é quem sabe se gosta mesmo de mim. Eu sou manhoso e mandão, se me quiser assim. Meu bem, você é quem sabe se gosta mesmo de mim. Eu sou manhoso e mandão, se me quiser assim. De boca e discussões em nossas brigas. Já faz tempo que tentamos dar um jeito e tentamos encontrar uma saída. Solução para o nosso caso só tem uma. Cada um segue o seu rumo e fim de história. Quantas vezes já tentamos tudo isso, mas ninguém teve a coragem de ir embora. Você fala o que bem quer, não dou ponto pra você. Não quer perder a batalha. Eu não posso me render, não dou braço a torcer, não devo segurar a cara. É sempre assim, a gente se... Não saia da sintonia, fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração. Faz tempo que tentamos dar

É como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de iludir, eu me luto. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Estou matando o tempo para ver se vivo. Com medo de encontrar você, me escondo de mim. Caminho, mas não tenho rumo, que até minha alma está perdida. Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte, é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de iludir, eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Emoções de plástico mexeram comigo. Não posso sorrir como antes, que a tristeza empata. Aéreo e de rosto apagado, me sinto sem céu e sem chão. E a droga do meu coração, se não morrer, me eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de iludir, eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Donato, eu gostaria que as pessoas se lembrassem com muito carinho de tudo que fizemos até aqui. Encontrei em você o que todo homem quer, o meu anjo da guarda, em feição de mulher, um veludo na pele, uma boca de flor, um amor de novela, sem novela de amor. encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você rota para os meus passos, uma algema sem chave que me prende aos seus braços, uma deusa que encanta, uma estrela que foca, manequim de viola que apaixona quem toca. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você paraíso e maçã, o batismo do amor pra minha alma pagã. Em seus olhos meu sol, em seu colo um abrigo, uma santa que peca, mas só peca comigo. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Encontrei em você um começo sem fim, a metade de dentro feita fora de mim. Bela Ótica vai mudar o jeito que você vê, com clareza iluminar tudo que se quer ver. Faça seu exame de vista com segurança e garantia com a Bela Ótica. Sábado, dia 8 de março, a partir das 7 horas da manhã, na farmácia Zezito Moura, em Padre Marcos. O exame de vista é completamente computadorizado e grátis. Isso mesmo, o exame é grátis, mesmo que você não queira comprar o óculos. Mas o óculos você pode pagar em 6 vezes no cartão ou no carnê. Neste sábado, dia 8 de março, a partir das 8 horas da manhã, na farmácia Zezito Moura, em Padre Marcos. Marque sua consulta com Socorrinha. Bela Ótica, aguardando você para fazer seu exame de vista completamente computadorizado e grátis. Bela Ótica, comparando, você percebe logo a diferença. Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando, eu reavalio os estragos que você me fez. Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem, eu não me vejo com coragem de amar outra vez. Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte, é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me luto. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Thank you. estou matando o tempo para ver se vivo. Com medo de encontrar você, me escondo de mim. Caminho, mas não tenho rumo, que até minha alma está perdida. Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte, é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Se iludir eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo emoções de plástico mexeram comigo. Não posso sorrir como antes, que a tristeza empata. Aéreo e de rosto apagado, me sinto sem céu e sem chão. E a droga do meu coração, se não morrer, me eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte, é como se a dor do infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Em vez de iludir, eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito. A vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito. A vida tem jeito pra tudo, e eu não tomo jeito. Vai construir ou reformar? Que tal uma loja com aquele precinho que cabe no seu bolso? Então venha conhecer a Cindy Construções. Temos uma linha completa de materiais elétricos, hidráulicos, com as melhores marcas do mercado. Temos também ferragens, madeira, telha, portas, janelas, blocos, lajotas, pisos e revestimentos. Forro em PVC, tintas variadas, massa corrida e acrílica, textura para parede lisa e rústica. Temos também cimento da melhor qualidade, ferramentas em geral. Tudo que você precisa da construção ao acabamento da sua obra. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. E mais, agora na Cindy Construções você pode comprar seus imóveis planejados e sob medida. É isso mesmo, móveis planejados com a qualidade e a confiança que você já tem da Cindy Construções. Corra e aproveite! A Cindy Construções está localizada em Padre Marcos, na rua Pastor Sebastião Ferreira da Silva, na saída para Jaicós, número 788. Fone 89-3431-1415. Cindy Construções, a melhor opção para construir ou reformar. Saudade é como um mel que amarga. Você se largou de mim, esse amor não me larga, me larga. Eu não sabia que a saudade é como um mel que amarga. Você se largou de mim,

tempo atrás, me dava amor por compaixão. Por pouco não virei rascunho no lixo do seu coração. Agora me reaparece humilde, sorridente e grácil. Se tinha perca as esperanças, que vai ser difícil me ganhar tão fácil. Pra você é cedo, mas pra mim é tarde. Estou vacinado, Deus me livre e guarde. Pra você é cedo, mas pra mim é tarde. Estou vacinado, Deus me livre e guarde. Olhando por todos os ângulos, em seu perfil eu não me encaixo. Há tempo eu a joguei pro alto, por causa do seu golpe baixo. Meu sonho você não aluga, meus beijos nunca mais assalta. Desista de insistir comigo, seu amor é sobra e sobra não faz falta. Pra você é cedo, mas pra mim é tarde. Estou vacinado, Deus me livre e guarde. Pra você é cedo, mas pra mim é tarde. Estou vacinado, Deus me livre e guarde. Da tua doença, não senti mais falta da tua presença, que já não existe. Gostei de em tão pouco tempo novamente amar, deitar sem insônia, sorrir sem pensar que um dia fui triste. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Só eu sei. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Juro que gostei. Gostei de abusar o cheiro da tua fragrância, te ver tão de perto querendo distância, da pior das bocas. Gostei de olhar em teus olhos sem sentir saudade, das tuas mentiras saber a verdade, que não foram poucas. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Só eu sei. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Juro que gostei. quadrado quando te perdi. Não dá mais o gosto de falar de ti. Pra ninguém do povo gostei de excluir a fada que encantou meu conto. Bati a poeira, sarei e estou pronto pra ser eu de novo. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Só eu sei. Gostei de te encarar sorrindo, sem chorar por trás. Gostei de saber que não gosto mais. Juro que gostei. É, eu bem que estava calmo em meu lugar. Você apareceu com aquele olhar e feito presa fácil me fisgou. Eu caí em sua lábia e dei carinho. Você encontrou tudo arrumadinho, mas como um furacão desarrumou. E agora, com esta paixão forte, estou tão fraco. Vou ter que recolar caco por caco, fazer por mim o bem que ninguém fez. De novo, eu vou do coração ouvir a ordem, fazer uma faxina na desordem, pra pôr a vida em ordem outra vez. Programei pra ser seu dono, pra ganhar angústia e perder sono, e ver nas mãos de outro que foi meu. Eu ando bagunçado e não assumo. Depois que seu amor tomou um rumo, ninguém tá mais sem rumo do que eu. Do que eu. E agora, esta paixão forte, estou tão fraco. Vou ter que recolar caco por caco, fazer por mim o bem que ninguém fez. De novo, eu vou do coração ouvir a ordem, fazer uma faxina na desordem, pra pôr a vida em ordem outra vez. E agora, com esta paixão forte, estou tão fraco. Vou ter que recolar caco por caco, fazer por mim o bem que ninguém fez. De novo, eu vou do coração ouvir a ordem, fazer uma faxina na desordem, pra pôr a vida em ordem outra vez. Sincronia única, nós nos encontramos. Naquela tarde, noite adentro, para a vida toda nos apaixonamos. Para o mundo somos dois anônimos, ninguém suspeita nem duvida. que os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. E os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. Nosso encontro, sem medo nós nos expusemos, vendo o sol se pôr. A nave dos nossos desejos nos levou à órbita do planeta amor. Para o mundo somos dois anônimos, ninguém suspeita nem duvida que os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. E os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. Falta um álibi pra OAB dos corações e dos advogados. A gente descobriu a fórmula da mistura química dos apaixonados. Pra o mundo somos dois anônimos, ninguém suspeita nem duvida que os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. E os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. E os nossos nomes são sinônimos de amor e vida. Não tenho mais direito de beijar-te, mas roubo um beijo a cada despedida. É que nosso passado ainda faz parte da saudade presente em minha vida. Fazendo um jogo duro, eu bem que mudo, te cumprimento apenas como amigo. E a cada reencontro aquilo tudo vai por água abaixo, porque não consigo. Mas quando acaba tudo dá em nada, tu dizes nunca mais e eu talvez. E a cada tentativa fracassada fica para a próxima, a nossa última vez. Saudade com vontade também rima, que sou um caso sério, eu admito. Basta um toque pra pintar um clima e a gente esquecer tudo que foi dito. A nossa atração física não tem fim, nós dois nos desejamos cegamente. Se a tua maior luta é contra mim, eu não tenho como ficar contra a gente. Mas quando acaba tudo dá em nada, tu dizes nunca mais e eu talvez. E a cada tentativa fracassada fica para a próxima, a nossa última vez. Mas quando acaba tudo dá em nada, tu dizes nunca mais e eu talvez. E a cada tentativa fracassada fica para a próxima, a nossa última vez. Alô, vaqueiros do meu Brasil! Como é ruim a gente amar alguém pensando em outra? Por isso é que eu digo, pode beber! Eu preciso dar um jeito de arrumar a minha vida. Não sei mais o que fazer, estou num beco sem saída. Tá difícil resolver a minha situação. Vivo presa a um alguém pensando em outra paixão. Em casa meu celular toca, eu não posso atender. Se a mulher estiver por perto fica querendo saber quem é que estava falando, essa pergunta ela faz. Amar escondido é bom, mas custa caro demais. Na rua eu encontrei outras, o que em casa acabou. Solteiro quando na farra eu estou. Se eu estiver errado no erro eu vou insistir. Posso até quebrar a cara, mas eu não vou desistir. Quando eu chego em casa e penso que vou aguentar, a mulher diz o que quer e nada eu poder falar. Meu coração tá sentindo qualquer hora minha boca. Diz que eu vivo com ela, mas só que eu gosto é de outra. Eu não sei se estou certo ou errado em agir assim. Eu só sei que esse amor já tomou conta de mim. Eu não sei se estou doente ou estou impressionado. Mas se isso for amor, eu estou é apaixonado. Eu não sei se estou doente ou estou impressionado. Mas se isso for amor, eu estou é apaixonado. E o telefone do sucesso é 099-8116-2210 ou 099-3667-1267. É só paixão e amor. Pode beber! Sua visão merece sempre o melhor, venha conhecer. Ótica Luz tem pra te oferecer óculos de sol, óculos de grau. Na Ótica Luz, você encontra o que há de melhor no ramo óptico. Confeccionamos seu óculos com muito mais qualidade, garantia e rapidez. Trocas de armações, ajustes, consertos e entrega de óculos. A mais rápida do mercado, pois dispomos de montagem própria. Venha e descubra por que a maioria da população prefere a Ótica Luz. Marque sua consulta pelo WhatsApp WhatsApp 994040401. Óptica Luz, a luz dos seus olhos. Na Ótica Luz, o seu lugar é na Ótica Luz. Na Ótica Luz, na Ótica Luz, não perca tempo, vem agora. Alô, mulheres do meu Brasil, aqui é a Madalhos cantando pra todas vocês. Pode dançar e beber. Ô, mulher, tu és tão linda, é tão pura e educada. Eu já sei que você é rainha das vaquejadas. Só penso em você, mulher, se você não me quiser, acabo levando fim. Tu melhora meu viver, eu nasci para você, não sei se nasceu pra mim. Desde que te avistei, que fiquei apaixonado. Só sei que tu és casada, disso eu não sou culpado. Muitas vezes eu chorei, já bebi, me embriaguei, já caí pelas calçadas. Mas agora estou feliz, que o seu olhar me diz que também tá apaixonada. Nós somos dois namorados que marcou meu coração. Você se casou com outro pra me matar de paixão. Você pra me dar castigo falava pra meus amigos que meu coração faz bem. Foi só pra me apaixonar, pois aqui no seu lugar só você e mais ninguém. Quando te vejo passando, me apaixono e vou beber. Vai o dia e vem a noite, aumenta mais meu sofrer. Sonho com você chegando, me abraçando e me beijando, aí começa a chamar. Sinto erro e me reclamo, porque nada do que chamo me serve no seu lugar. Não me deixe abandonado, que eu também não lhe abandono. Sem ter você do meu lado, vou dormir, não tenho sono. Preciso dos seus carinhos, não dá pra viver sozinho, venha pra nossa morada. Chega de viver bebendo, por você estou sofrendo, sem você eu não sou nada. Chega de viver bebendo, por você estou sofrendo, sem você eu não sou nada. Cantando pra todos vocês. Quem inventou a distância não sabe o que é saudade. Por isso é que eu digo: pode beber. Tu és a luz dos meus olhos, a rosa do meu jardim, joia de cristal formosa que Deus fez e deu pra mim. Eu me tornei sofredor por este resto de amor que já começou no fim. Eu me tornei sofredor por este resto de amor que já começou no fim. Eu só te vi uma vez e apertei tua mão. Teu olhar e teu sorriso abrir o meu coração. Era o amor começando e e o destino traçando a nossa separação. Era o amor começando e o destino traçando a nossa separação. Te arrancarão de mim pra gente não se casar. Tô sofrendo até agora e minha vida só melhora se um dia você voltar. Tô sofrendo até agora e minha vida só melhora se um dia você voltar. Chegante, não sei o teu endereço, só sei que mora distante. Contudo, ainda acredito que do teu corpo bonito ainda serei comandante. Contudo, ainda acredito que do teu corpo bonito ainda serei comandante. Sincero, meu bem, não quero outro homem, que outra mulher não quero. Nem que eu nunca mais te veja, meu coração te deseja e 80 anos te espero. Nem que eu nunca mais te veja, meu coração te deseja e 80 anos te espero. Já está fazendo um ano que essa dor me invade. Quando ouvi essa canção, responda por caridade. Não tenho mais tolerância, quem inventou a distância não sabe o que é saudade. Não tenho mais tolerância, quem inventou a distância não sabe o que é saudade. Não sabe o que é saudade. É, meu filho, quem inventou a distância não sabe o que é saudade, não. Por isso que a Madalúcia é só paixão e amor. Pode beber! Aqui a Madalúcia cantando pra todos aqui do meu Brasil. Um abraço pro meu grande amigo Bibi Alesmão. Pode beber! Essa mulher, tô num beco sem saída, minha vida mal vivida, porque ela não me quer. Feito um romeiro sem fé, vivo no mundo jogado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado. Eita, paixão que dói no peito de um homem. Por isso que a Maria Lúcia é assim. Vai beber! Lê, lê, lá, lê. Lá, lá, lá, lê, lá, lá, lê, lá, lá, lá, lê. Com tanta mulher no mundo, mas eu só me lembro dela. Não consigo esquecer ela. Esse amor é tão profundo. Não a esqueço um segundo desse amor tão amarrado. Outra mulher eu não quero. Vaqueiro apaixonado, outra mulher eu não quero. Pense num vaqueiro apaixonado. Chora, sanfona, chora. Quando vou pra vaquejada,

quero agradecer ao pessoal do Estúdio Transeme, do Magalhães, ao meu mestre Wallace Bens e ao meu amigo Hamilton José. Muito obrigado. Ontem friamente estive analisando nossa convivência de um modo geral. A monotonia da vida da gente, falta realmente é amor afinal. Há tantos defeitos, tantos preconceitos, tantos desrespeitos que chegam a doer. Vi que são grandes nossas diferenças e fica difícil a gente conviver. Virada pro canto, não vê o meu pranto, me machuca tanto na realidade. Defeito, mania, sei que me chutia, ficar todo dia com a dor da saudade. Virada pro canto, não vê o meu pranto, me machuca tanto na realidade. Defeito, mania, sei que me chutia, ficar todo dia com a dor da saudade. Fidelidade não tem cabimento para um casamento que não tem amor. Se existe um papel assinado em cartório, são formalidades que o homem criou. Carrega um passado decepcionado, o pranto guardado para chorar depois. Mesmo separados, vamos ser amigos, pagar pelo erro que fizemos nós dois. Virada pro canto, não vê o meu pranto, me machuca tanto na realidade. Defeito, mania, sei que me chutia, ficar todo dia com a dor da saudade. Virada pro canto, não vê o meu pranto, me machuca tanto na realidade. Defeito, mania, sei que me judia, ficar todo dia com a dor da saudade. Entender, quanto mais a gente briga, amor,

foto seminua. Será que tá no rolê paia igual eu, vigiando o ex? Ou dormir? Yeah, yeah. Oh, bebê. Let's go. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Vê se me esquece e some. Se eu tiver de longe, vira a cara, finge o que eu não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, que ainda não te superou. É que só de imaginar você e nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na... É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo. Deixa, deixa! Deixa pelo menos mais um pouquinho. Não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos mais um pouquinho. As mulheres dessa noite! Favorito, bebê!

ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio, da TV. Hey, hey, hey. E você vai ouvir declaração de amor. Onde você está, você vai saber nas ondas do rádio, da TV. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. De motel. Quem gostou faz muito barulho aí. Jeito lindo de me olhar nos olhos, deixa louco, loucuras de amor. Ela tem um jeito lindo de tocar, ô cantor, que me deixa, vem cá, um louco sonhador. Ô Júnior, ela sabe me prender como ninguém. Seus mistérios, sabe se fazer como. Vem cá pra você ver como é que é de cima. Meu caso, porta a mão pra cima, São Paulo, let's go! Come on! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Junto com a minha, e num acorde doce da guitarra, tocar as notas dos meus pensamentos, em cada verso traduzir as fibras dos meus sentimentos. Que sou apaixonado, esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o ar que tu respira. Eu quero ser o pão que te alimenta.